O galo já cantou e o sol nasceu, o dia amanheceu. O galo já cantou, o galo já cantou e o sol nasceu, o dia amanheceu. O galo já cantou, o galo já cantou e o sol nasceu, o dia amanheceu. O galo já cantou, o galo já cantou e o sol nasceu. Vingou, valeu senhor, pelo dia novo. Mancha o laranja, rasga o marinho. E me encanta as lâmpadas nos barraquinhos. Despertador, marmita, porta, toque, toque. Zé, agita e vai, antes que a casa cai de jeito. Nem engula o café direito, irmão. Já tô no busão, cara feio, cheião. Puto, ouço as conversas alheias. Pra lá, pra cá, o balancê do cão. Aí, tá carregando boi, não, pra quê? O outro grita, vai descer, não desce. Tava em punga, resmunga, esquece. Os moleque grita lá, vendendo uma fita. E pá, chiclete, pasta de dente, dry dente, ha! O galo já cantou e o sol nasceu, o dia amanheceu. O galo já cantou, o galo já cantou e o sol nasceu, o dia amanheceu. O galo já cantou. Igual pingente, sempre fica quente. Sabe só quem cabe sente. Vida de servente, rente no pente. Corre freneticamente, há quem diga. Pra evitar fadiga, ginga. Preguiça que não dá liga, vai. Areia, cimento e mais desdobra. João, disposição de sobra. O bundão cobra, o patrão cobra. Tipo Lorde dando Lorde na obra. Um gordo, tipo gaita de fole no andaime. Quer massa mole, reclame. Pra que o mestre te esfore vivo. Os homens gostam de brigar, é incrível. Não vai dar motivo, vou ver se pega um vale de 120, levar mistura, que amanhã é o seguinte, mano. O galo já cantou e o sol nasceu, o dia amanheceu. O galo já cantou, o galo já cantou.